Nosso tema de hoje, a raiz da doença. Hoje, nos nossos dias, as coisas são tão rápidas que a gente até se acostuma fácil com elas. Mas, se nós formos pensar, há um tempo atrás, não muito longe, não existia esse recurso que nós, quando entramos nele, com acesso à internet, nós temos muita informação. E a informação a gente bota até entre aspas, porque nem tudo é informação. Há um tempo atrás, antes disso, dessa facilidade de carregarmos isso junto conosco o dia todo, os nossos meios, que eram a televisão, o rádio, os jornais, eram também acesso de informações. E fora isso, mais ainda para trás, nós tínhamos entre nós os contatos entre pessoas, vizinhos, amigos, parentes, que sempre alguém nos conta alguma coisa, ou nós contamos para alguém alguma coisa. A questão proposta é a gente poder observar o que nos atrai dessas informações, dessas coisas que chegam até nós, ou que nós deliberadamente buscamos. O que nos atrai? Aqui é muito fácil no celular, quando eu passo e as coisas têm cor, nos atraem muito facilmente. Chama atenção. Mas de todas essas, tem algumas que eu paro, que me chama atenção. E quando eu paro, eu quero saber o conteúdo. Que tipo de informação é essa? Voltando lá para o jornal, manchetes, manchetes, manchetes, algumas me chamam a atenção. Quais? Quais que eu gosto de absorver? Quando eu encontro alguém para conversar, qual é o assunto que nos envolve ou que nos aproxima? O que nós estamos efetivamente buscando quando nós fazemos as coisas? Ou será que nós estamos buscando conscientemente? A gente pode até voltar lá para a parábola lá do joio do trigo, né, que ele diz enquanto os homens dormiam, e aí a gente vai ver a explicação do que significa o estar dormindo enquanto as coisas estão acontecendo. Mas essa percepção ou essa análise dos nossos comportamentos individual, do que nós estamos falando, do que nós estamos pensando, que é um pouco mais difícil, porque é muito sutil, muito rápido a velocidade do pensamento. Essa análise, ela nos é como um espelho, ela vai nos mostrar verdadeiramente quem nós somos. Essa é uma das grandes buscas do ser humano desde tempos remotos, quando nós pegamos relatos históricos anteriores à vinda de Jesus. O questionamento é: quem nós somos? Da necessidade que nós temos de nos conhecer. Às vezes nós conhecemos profundamente a mecânica de um aparelho desses, que está toda hora se renovando, mas não conseguimos perceber a nossa mecânica interior. Se nós pudéssemos fazer uma relação assim, fácil de visualizar, desse lado aqui, equilíbrio, harmonia, saúde. Desse outro, dor, sofrimento, enfermidade. Como se fossem dois polos, um em cada ponta. De que lado que eu estou pendendo mais? A gente sabe, é uma coisa muito lógica. Quanto mais afastado nós estivermos desse lado, mais próximos estamos do outro. Ou seja, quanto mais equilíbrio, menos desarmonia. Isso é batata, é fato. O que a gente não consegue, às vezes, perceber é onde nós estamos nesse gráfico, nessa linha. Porque nenhum de nós acha que está fazendo a coisa errada. Nós estamos sempre fazendo as coisas da melhor maneira possível. Nós justificamos os nossos atos, às vezes aqueles carregados de violência até verbal, né? Ah, mas venho de lá, devolvi. E lá no Evangelho Jesus diz assim: pagar o mal com o bem. E eu pago o mal com outro mal maior. Então, o que que eu estou gerando dentro de mim? Na nossa atmosfera, nós sabemos, porque a ciência nos conta, que existem milhões, bilhões, trilhões de bactérias, vírus, outros seres que se aproveitam do nosso desequilíbrio orgânico para se alimentarem disso e ganharem vida e se reproduzirem, e se deixar eles tomam conta. Não são eles que entram e nos causam o problema, somos nós que estamos pro lado de cá, né? E aí nos atraímos, entramos numa sintonia muito fácil. Agora no inverno é muito comum a gente ficar resfriado, pegar uma gripe. Mas é comum também que outros do nosso lado não peguem. Ah, mas eles têm um sistema imunológico forte. E eu, por alguns problemas assim, não tenho. A gente vai tapando um olho e continua caminhando. A gente vai botando respostas sempre fora, nunca dentro. Seria uma questão de responsabilidade, de assumir. Eu falei do espelho, de se olhar mais e ver o que nós estamos realmente projetando para fora. Todos nós aqui agora, nós viemos aqui por um motivo. Às vezes não é nenhum motivo muito claro, mas estamos buscando alguma coisa, seja um aprendizado, seja um momento de conforto, uma questão física melhora. Todos nós estamos buscando. Mas, por exemplo, nós ficamos uma hora aqui dentro. Por exemplo. E a nossa semana tem 168 horas. Então sobrou 167. Não que a gente não faça nada nesse resto de tempo, que só que se alcance alguma coisa. Não. Mas é só para a gente observar o que a gente está fazendo nas outras horas. Que tipo de alimento nós estamos colocando para dentro. E o alimento não é o físico, né? A comida. Mas ela também representa muito disso. É o alimento psíquico. Já disseram para nós que não existem doenças. O que existem são doentes. Então, às vezes a gente fica migrando de um problema para o outro. Porque é uma forma de chamar a nossa atenção para alguma coisa que não está muito bem. A gente sabe que alguns problemas vêm de vidas anteriores, não são apenas de conduta dessa. A gente já vem com a disposição para trabalhar. E a questão também não é nem focar na doença, no problema, mas na solução, no que a gente pode fazer para mudar isso, no que eu posso me dar conta e causar a transformação. Eu disse que a gente acha sempre que a gente está certo, então a gente precisa perceber que muitas vezes a gente não está certo. Voltando lá para o celular, quando eu passo, e eu gosto de uma notícia, ou até nem é, não preciso nem gostar, eu recebo pelo WhatsApp um negócio lá, eu já mando para mais 30, e às vezes nem verdade não é. Às vezes é falando mal de alguém, às vezes é mostrando uma situação de fragilidade de uma pessoa, enfim, tem várias coisas, né? Todos nós sabemos disso. Mas o que me leva a fazer isso? Porque não é o fato. É o que me leva. É o porquê que eu sinto esses desejos. Quando se fala em avaliar comportamento, em pensamento, em palavras, tem também avaliar as emoções. O que eu sinto perante as situações que a vida me provoca. Quais são os desejos que saem de dentro e que alguns são quase incontroláveis, e que eu vou fazer qualquer coisa, às vezes, para tentar satisfazer eles, e esse qualquer coisa, às vezes, deixa um rastro, que depois eu vou ter que voltar para juntar tudo. Então, é essa a ideia, para a gente ver onde é que está a raiz, não da doença, mas a raiz do doente, né? Porque o lugar que mais tem doenças, a gente poderia dizer que é dentro do hospital. Mas os médicos, as enfermeiras estão lá o dia todo trabalhando e auxiliando o processo das curas. Então, não é estar no lugar que vai fazer com que eu, mas é a minha sintonia, a minha predisposição, a minha atração. Dá para usar essas duas palavras, sintonia e atração. É isso que faz com que eu goste de algumas coisas, que alguns gostem do que eu faço, porque as afinidades são muito fortes. Outro dia nós falamos sobre o fluido universal e o quanto ele é capaz de nos auxiliar nesses processos de retomada, de cura física principalmente, né, que é o que a gente mais se preocupa às vezes, porque é o visível. E quando nós respiramos, nós estamos atraindo uma parte desse fluido que está ao nosso redor. Nós sabemos que ele vai de um grau de extrema pureza até um grau de materialidade total. A questão é, de novo, o que eu estou absorvendo quando eu estou fazendo esse processo. Para a gente pensar, né? De noite é bom porque a gente tem tempo. Então a gente consegue parar e pensar às vezes sobre algumas questões. Sugestão de livros. Tem muita coisa que nos dá informação sobre esses assuntos.